Já não. Já não será. Já não. Já não. Já não. Não viviremos juntos. Não criaré a tu hijo. Não coseré tu roupa. Já não. Não te tendré de noite. Não te besaré al irme. Já não. Nunca sabrás quién fui. Já não. Porque me amaron otros. Já não. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ya no. Ni quién fuiste. Ya no. Ni qué fui para ti. Ya no. Ni cómo hubiera sido vivir juntos. Ya no. Querernos. Ya no. Y esperarnos. Ya no. Estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no. Ya no estás en un día futuro. Ya no. No sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. Ya no. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. Ya no. No volveré a tocarte. Ya no. No te veré morir. Ya no.